Bom dia, senhor. Senhor dos Pazes. Pazes de Conselho. Conselho de Ministro. Ministro da Guerra. Guerra Junqueiro. Junqueiro Alcântara. Alcântara Mar. O mar dá peixe. O peixe é pescado. Pescada do alto. Do alto da serra. Serra da Estrela. Estrela do céu. O céu é azul, da cor da tinta que se escreve para mandar vir os meninos. Os meninos bebem leite. O leite é da vaca. A vaca tem pelos. Ai, malandro, que me chamaste peludo.